Thank you. ciranda, coração tá batucando de saudade de amor. A lua branca beija suave o mar, as estrelas no céu prata brilham a te procurar. Nessa pisada a maré cheia balança, molha meu rosto e a brisa vem secar. Os pés cansados têm a esperança, eles têm a esperança de um dia te encontrar. Thank you. Thank you. Música.